Salvador, bom dia, TAM 3296, cruzo 290, descida para 150, informação Foxtrot. TAM 3896, bom dia, sua identificação, autorizada a chegada a mar e desça para 4000 pés, o ajuste no 096. 4.096, TAM 3896, pode voar alguma prova mais à frente? Autorizando direto Duna, TAM 3896. Duna descendo para 4.000, TAM 3896, tirando. Rota 3896, desça para 2000 pés. O ajuste no 0,16, autorizado. Sinal LS é sua e responsabilizado. 2000, SQA vai apontar estabilizar 3896. Estabilizou a TAM 3896. TAM 3896, chame a torre 118-95. 3895, bom dia. É. Tá 3816 na escuta da torre. Dia estabilizado na 1-0. Cheque trem autorizado, pouso pistão no zero, vento 190 graus, 1-0 nós. Livre pouso, baixar de trabalho na 1-0, tá 3816. Tá 3896, Solos 40, taxi à direita, Alfa Juliette, posição 1-3 do Pátio Uno. Alfa Juliette, Pátio Uno, para posição 1-3, tá 3296. Obrigado, boa noite.